Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos seguem. O disco do dia de hoje traz o instrumentista e compositor Pablo Fagundes, com seu álbum Folies. Começamos com a composição do próprio Pablo, Pétalas de Margarida. Virtuoso na gaita cromática, Pablo Fagundes nos vem de Brasília, terra de muita música boa, para quem ainda não sabe. Vamos conferir no seu álbum a faixa Maracatu Pratu, composição dele mesmo. Arranjos e produção da dupla Pablo Fagundes e Kiko Freitas, com músicos brasileiros que nada ficam a dever a seus colegas do Sudeste, Pablo traz um disco bem brasileiro, uma gaita brasileiríssima, como esta que se ouve em Feira de Mangaio, de Sivuca e Glória Gradelha, com a participação do genial Dominguinhos. Faixa Gangorra, de Bruno Ícalos, podemos conferir todo o swing e a virtuosidade do Pablo Fagundes. O disco do dia de hoje trouxe Folies, álbum do instrumentista e compositor brasiliense Pablo Fagundes, um disco independente. Mais informações no MySpace do artista, www.myspace.com/Pablo Fagundes 1.